que a vida, maior que a morte, maior que a dor. Maior que o perverso, maior que o inferno é Jeová Shalom. Ele é grande em tudo, que o universo profundo, com o seu poder. Maior é Jeová.